Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Vai começando esse clima assim bem gostoso, Bragança. Olha só. É tradição, é tradição. Simplesmente romântico. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Vem, Bragança. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Chega junto! Se eu ficar me iludindo, e eu fico nu, marca aí. DJ Josias! Sendo o Sargento Oliveira, o Anjoaninho, promovendo esse grande espetáculo aqui em Bragança. Obrigado, Sargento! Alô, Badinho, Braixão! Alô! E aí, Bragança, vamos lá! Mente romântico! Amiga Luane, e também a Luano, o Vitor, a Natália. Isso, amor, do quanto que cê sabe. E o Cedranca aí com a gente. Desce, obrigado! Tanto para a golpe! Prazer, mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo. E eu fico no do início ao fim. Marca indo, cê fica. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. A luxuosa. Quando respondia, oi meu bem, na mesma hora. DJ Josias. É só é o comitiva que a roça é festa aí com a gente. Vem, Pascoal! E de vez em quando um boa noite. Sai que é sua, Pascoal! Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. E aí, bruxo? Antes eu deixo. A gente dia 29 de dezembro tem um pré-reveillon. De Bragança, com a maior banda de forró do Brasil. Sai a rodada! Aí no Clube da Chucã. Isso é bacana demais, meu irmão. Olha o Silvani! Do início ao fim. Quando respondia, oi meu bem, na mesma. Eu achei no Rogério também um joca. Aí do André, João. Vem com a gente. Chega. Tchau, fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta pro seu beijo. Sentimento seu nenhum. Alô, Darinho! No jardim de amor, pra gente cuidar. Vem, neném. Vem, neném. Que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, da bunda aí com a gente. Figuraça, negão. E negão. Vamos lá. Suculenta aqui com a gente. Alô, Silvani. Bora, Bragança. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Dona da noite. Imaginei a gente num lugarzinho sob medida, parceiro Jorge Luiz, o garotinho que sabe que diz. Sim, aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Bora, Bragança! Dizendo amém. Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. E o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. E tá mandando esse olhinho porque sua oportunidade não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem, igual ela só uma. E aí, nosso empresário Reginaldo, diretamente de Belém do Pará. Nanani nem vem. Um abraço no você. Alô, Marcelo, desce! Vamos, Brasil! E o Silvani! E a comitiva lá de Caparema aqui com a gente! Hoje é aniversário da Cris! Ô, Cris! Meu bem, Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sempre. Alanzinho, simplesmente romântico. A dona da noite. Zena, zena por aqui, Paulo. Para começar. Sua oportunidade não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver Tiro Haroldo, aí da terra dos coqueiros. Passando o japonês do Pirim. Alô, japonês! Eita, Bragança! Foram todos pontos que a gente. Eu acreditei, acreditei. Bora, Fabi, bora, Fabi! Acreditei. E aí? Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Aí, Mercadinho, Mercadinho, dois irmãos. Lá de Caratatela. Quero ir. Eu embaixei no Alcini. E Elane. Aí, com a gente, obrigado. Então fica. Vixe, bora, Bragança. Então fica. CDs. Lohane Araújo. Lohane Araújo. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço? fazendo cachorrão comercial, bandeira. Alô, cachorrão. Ei, Pascoal. Começando fronteiras com a gente, meu grande parceiro Pascoal. Um abraço, meu irmão. Ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Nossos potentes do brega por aqui, Tom. E os potentes, sei, tá chegando junto com a gente, obrigado. Sim, meu coração. Olha a Silvani. Bater sem beat forte, onde tem que ser discreto. Homem forte de Capanema. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. A dona da noite. Como é que faz? A dona da noite chegou. Faz quando o amante quer ser algo mais. Aqui. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alanzinho, simplesmente romântico. Seria um jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Tradição, gente, de Bragança. Quer deixar muito carinho todo do povo bragantino que chega junto. Vem curtir hoje a nossa dona da noite. Mais um Super Pop Live hoje aqui. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que aquela saudade gostosa, hein, faz? Bora, pá. Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Uma Bragança. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto. A comitiva aí do Canastrão, lá de Benevides, do Machino Macaco e o Neto. Um abraço pra você. Dentro de paixão. E aí? Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama. Carroça da Saudade. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. What? Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz.

com teus olhos me falava que me amava eternamente, que me amava eternamente, com teus olhos me anunciava. E a saudade, meu amor, me enganava. Tá passando o tio Paul, grande Shake Paul aí com a gente, já no bagulho doido, obrigado, meu irmão. Alô, Shake! Meu amor, é parceiro Heraldo, o Heraldo da Terra, aí dos coqueiros, obrigado. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria. Aí de Josias! Teus lábios, queria. Minha índia tem gosta e dizer-te, minha linda rosa, tu és linda e feiticeira, tu és linda e feiticeira, minha índia tem gosta, mas eu a luxuosa Carroça da Saudade. E minha comitiva sozinha na cama. Minha comitiva Carroça é festa invadindo, meu irmão. Obrigado pelo carinho, Bragança! Pensamentos, lindos momentos, lavo no vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. E a saudade, Silvani. O homem da suculenta. Lá de Capanema, aqui. Alô, Silvani! Dona da Noite. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Só pega, Pascoal. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. E o Migalena da comitiva Carroça é Festa. Tá por aqui só de boa. Eu fiz. Alô, Conceição! De amor. E aí? Pra falar dos nossos momentos. Que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Parabéns a nossa amiga Lena. Perdoa. Alô, beijo hoje, nossa amiga Cris também. Vendo comemorar juntinho com a gente. Um abraço pra você. Por favor, não vá. Fala, Paulo do Golpe. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Dona da noite. Vai embora, não leve o meu sonho azul. A minha alma chora, amor, doce amor. Parceiro Serginho também, toda a comitiva de Augusto Gorreia. Tá por aqui bailando! Bailando! No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Por favor, não vá, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora, amor, doce amor. Festa da Ressaca, Bragança. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito. O parceiro Ramon, Ramon Silva, lá de Augusto Gorreia, está por aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Bora, chegue, pô. Às vezes penso até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você está cheirando. Aí da terra dos coqueiros, e também um japonês, aí do Piribiri. Um abraço. Tudo pra te ver feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver. Vamos lá. Chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é ser irmão, pelo amor de Deus. Feliz. Oh. Com você, com você. Faço tudo, tudo pra te ver. Amiga Lola dos Caramelos. Essa aí, gente, Caramelos. Todas as marcas aí. Aí, Lora! Um abraço pra você. Chega junto, Bragança! Lúcio CDs. Parceiro Maurício, aí do Lava Jato do Louro, meu irmão. Um abraço, Maurício! Oi! Parceiro Peixe. Eita, Loura dos Caramelos. Lá fora a chuva cai, me lembrou você. Você que não aparece mais. Recordar a Bragança. Olha só! Mas se essa chuva trouxesse você, pois é. Juro que teria fim o meu sofrer. Mas se essa chuva trouxesse você, aqui. Juro que teria fim o meu sofrer. de Thiago Marques e sua primeira dama, amiga Natália, e também o Tarcísio, o Pena do Mix, a Lucilene e a Thaís, o Davi e também o grande Machado. Tá aí com a gente, obrigado. Vixe, bora! Juro que teria fim o meu sofrer. Bora, Bragança! No Boto Fé com o Andarilho hoje, veio caminhando e cantando. O que aconteceu? Ali é uma figura, meu irmão. E porque o amor ficou pra trás, pra trás? Na City Park! Vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me... Amiga Cris, hoje de aniversariando, né Cris? Um abraço pra você. Para meu sargento Oliveira. Hotel Milênio, o nome da emoção. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais. Vai ser o Chico Pinto. Já fiz a minha... De proprietário do Hotel Milênio, meu irmão. E Braga City. Por isso eu penso desse jeito. Olha só. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Aí nosso parceiro Zeca. Não vou mudar. Grande patrão Zeca. Você aí da Casa das Pompas. Se você quiser. Um abraço pra você. Que me aceitar do jeito que sou. Não alô, César. Mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou. Que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. E aí? Anos de tradição e sucesso em Bragança, meu irmão. Tradicional festa da ressaca do Ciro de Bragança. É bom poder beijar no teu corpo todo. Oh. Vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando uhul! A gente começa a se amar. Viver sem amiga Rosa dos Potentes. Amor. E aí, Rosa, um abraço pra você. Vamos por aqui, obrigado, meu irmão. Obrigado. Não sei. Nosso amor voa até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor voa até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você.

Cristi Bani. Vamos lá! You just know that I love you every time. You just live in my dream. Oh baby, you live in my heart. And I know you never care just about me. But I'll be saying I need you, baby. I love you anyway. Meu amigo Hudson e a Fabi. Agora com seu bandeirão luxuoso. Sábado tem Curuçá, Hudson. Parceiro Haroldo tá aí com a gente. Alô, Haroldo! Vamos lá! Nossa farra já começa quinta-feira. Quinta-feira, véspera do feriado. Vamos estar lá em Santa Bárbara, Luciano's Clube. Na sexta-feira, Caribe Show. Sábado, Curuçá. Domingo, Via Show. Segunda-feira, Via Show. Terça-feira, a gente já viaja a sul, arruma Santa Cruz do Arari, viu? Porque na quarta-feira, dia 20, e a nossa carroça pela primeira vez lá em Santa Cruz do Arari, meu irmão. Alô, Santa Cruz! Santa Cruz do Arari, no Marajó. Vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. A dona da noite chega. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Carroça da Saudade. Não chore mais, meu bem. É o show da carroça. Don't cry, baby, don't cry. Vai ter um silêncio aqui do Toninho, gente. Já na mão do maluquinho, circulando. Não chore mais, meu bem. Amém, Pascoal. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo eterno. Você pedir e eu fico aqui. Chegou! Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que. A comitiva dos potentes do Brega hoje. Ama você. Hoje curtindo a nossa luxuosa aqui em Bragança. Obrigado pelo carinho. Alô, José! Que vai sofrer. Opa. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Branchinha, logo em seguida, e o nosso showman, o Deito Máximo tocando, e aquele show especial pra você aqui em Bragança. Vamos lá! Aqui, Carroça da Saudade, a Carroça da Saudade. Pascoal tomando todas e mais algumas. Só na manhã, né, meu irmão? Zero a zero aqui, Pascoal. Cadê o Nasa? Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar, conversar. Vamos de Bragança, dá valor, meu irmão. De dançar aqui na saudade bem gostosa. Está aqui apresentando o nosso novo visual. O novo visual da Carroça. Agora a dona da noite chegando em Bragança. Alô, Bragança! Show que marca e fica na memória. Essa é a dona da noite, luxuosa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Chegou Bragança. Dona da Noite, DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Tô ligando, amor, pra dizer que estou triste demais. Solidão. Estou pensando em você.

Franjinha, nossa farra já começa na quinta-feira, né, Franja? Quinta-feira já começa a nossa farra lá em Santa Bárbara, meu irmão. Luciano's Clube vai receber a nossa dona da noite, quinta-feira. O resto do feriado, Udisso. Vixe, bora! Vamos lá! Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite